Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje começamos já com o ciclismo de estrada e com uma boa notícia para Portugal. Desta vez, mais uma equipa a ser confirmada, no caso, Rádio Popular Honda. Este nome pode não lhe dizer nada, mas é a equipa do Clube de Ciclismo do Boa Vista. Portanto, o Boa Vista irá manter-se na estrada com uma equipa excelente, diga-se de passagem, com Daniel Silva como líder, o quarto classificado da Volta a Portugal deste ano, que será agora ajudado por Virgílio Santos, o veterano ciclista, irá terminar provavelmente a sua carreira no Boa Vista e junta-se assim para formar uma excelente dupla para a Volta a Portugal com Daniel Silva. Mantém ainda também Célio Sousa e recebe bastantes jovens, desses destacam-se Gonçalo Amado. Gonçalo Amado, que é um dos melhores BTTistas mundiais no escalão de júniores. Será então a equipa de Boa Vista para o próximo ano, Rádio Popular Honda. Sendo assim, já estão confirmadas pelo menos 5 equipas. Espera-se também ainda a confirmação da OFM Balon, que requereu também inscrição. Para além disso, LA Alumínios Antarte e FAPEL Glass Drive já confirmaram também todo o plantel. Na LA Alumínios, há a destacar a última contratação, António Carvalho, o vice-campeão nacional, que vem assim do Mortágua para representar e reforçar a equipa de Paredes. Só falta mesmo então a formação de Tabira e a OFM Balongo confirmarem as suas equipas completamente para a próxima época. No entanto, do Tabira sabe-se, pelo menos é o que se vai dizendo, que a equipa tenta arranjar um patrocínio para fazer regressar a casa David Blanco, portanto o ciclista que ganhou a Volta a Portugal este ano e que é bem conhecido do clube de Tabira. Seria assim um regresso em grande, provavelmente, para o veterano David Blanco, mas que certamente ainda tem muito para dar. Continuamos agora com o ciclocross, onde se realizou esta semana a terceira prova da Taça do Mundo de ciclocross na Bélgica. Sven Nys, belga, foi o grande vencedor à frente de Niels Albert, e ele que continua a liderar a geral da Taça do Mundo de ciclocross. Por cá, convidamos-vos a ler no nosso site a entrevista a Ricardo Marinheiro, um dos melhores BTTistas nacionais, e também a participar na nossa votação para eleger os melhores do ciclismo na época que passou. Foram estas então as notícias de ciclismo, uma parceria do programa Bola na Área com o site noticiasciclismo.net. Eu despeço-me, até para a semana e boas pedaladas!